caros ouvintes, bem-vindos a mais um Feito no 8. Pois é, eu estou de volta e para lhe trazer... não trago grande coisa hoje, mas enfim, estou cá para lhe... para fazer-me com companhia, também perto das 8:15 da noite. A altura em que vamos ter aqui o Poesia Erótica de hoje. Mais uma apresentação do Luís Gaspar. Ora, pois muito bem. Ora, hoje, nesta quinta-feira, eu gostava de partilhar consigo uma coisa. Há de pesquisar algures num destes motores de busca, imensos motores de busca, pelas seguintes palavras, pode ser que resulte. Semelhanças entre Abraham Lincoln e John F. Kennedy. Só vos posso dizer que isto é verdadeiramente estrondoso. Aliás, é impressionante. É assustadoramente impressionante. Eu sei muito sobre a vida de Abraham Lincoln e, portanto, pude confirmar que realmente muitos dos dados eram verdade. O facto, por exemplo, dos dois terem sido eleitos presidentes em 1960, não sei se morreu numa sexta-feira porque lá diz que ambos os presidentes morreram numa sexta-feira, que os dois foram assassinados a tiro, e é verdade, quanto isso é verdade. Abraham Lincoln, aliás, foi assassinado de uma forma até muito, enfim, muito, muito insólita, porque foi a cena mais, digamos, foi no lugar, assim, não foi um assassino violento, não. Não foi um assassino violento, foi uma coisa... Claro, depois assim que o tiro ecoou pela sala de teatro, foi uma coisa... Mas, entendem, foi assim o cenário... Pronto, deu tiro, matou, já está. Quer dizer, Abraham Lincoln ainda sobreviveu. Ainda esteve quase uma hora, aliás, uma hora, um dia quase, porque eu tinha muita vontade de viver. E há quem diga que o que o matou... foi a posição em que esteve. Ele esteve numa posição inteligente, de caráter inteligente, porque ele esteve, portanto, na diagonal. Ele não esteve deitado, nem esteve sentado, ele esteve na diagonal. O que impediu, de certa forma, o sangue saísse com mais... O tiro foi na zona do pescoço. Não sei exatamente onde, mas... Creio que foi perto da nuca. Mas ele sobreviveu. Ao tiro sobreviveu. Ao contrário de John F. Kennedy, que teve morte imediata. Mas enfim, as curiosidades são assustadoras. E há uma das coisas que de facto é verdade, que era um dos secretários, o principal secretário de John F. Kennedy chamava-se Lincoln, e o principal secretário de Abraham Lincoln chamava-se Kennedy. Pronto. Enfim, estas e outras curiosidades, algures na internet, se ainda não recebeu porventura um e-mail desses, que isso anda para aí a circular nos e-mails, então faça você mesmo a pesquisa no Google, ou na Wikipédia, ou no Yahoo, ou nesses sites imensos, que há alguns dos grandes motores de busca. E vão certamente achar esta mensagenzinha que anda por aí, que com certeza também anda em blogs, ainda não vi, mas com certeza também anda em blogs. Curiosidades QB! Enfim, surpreendentes, verdadeiramente surpreendentes. Então é assim que fechamos a emissão. Mais uma vez, esquecendo de lhe dizer quem é que iniciou esta emissão, foram os Loucos de Lisboa, aqui trazidos pela Aula dos Numerados. E quem vai fechar vai ser George Palma. Exatamente, vai ser George Palma que vai fechar a emissão com Rosa Branca. É mesmo, Jorge Palma, que vai fechar a emissão hoje com Rosa Branca. Novamente, duas interpretações ao vivo. Há algum tempo que já não era assim, mas vá lá, hoje é outra vez. Pois bem, deixo então um forte abraço, já a seguir Poesia Erótica. Eu volto daqui a alguns instantes com Musicália, com aquelas musiquinhas que vocês não faziam a mesma ideia que existiam, ou versões, enfim, mas de artistas que, todavia, conhece de gingeira. Pois muito bem. Então é assim que fecho mais um Feito no 8. Deixo-lhe um forte abraço e, quanto a este espaço radiofónico, um forte abraço e até amanhã. abraça até que te vi nascer. Embala o mundo ao som dos teus passos. Deixa o teu lado oscilar este verso. Vive, dança, rosa branca. Não percas tempo a tentar ser feliz. Ora viva, rosa vermelha. Toma bem conta do que eu nunca fiz. Quando te vejo, tenho que admitir, todo este imenso não posso mentir. A tua seiva alimenta a lua, faz-me querer e cantar para a rua. Vive, dança, rosa branca, não percas tempo a tentar ser feliz. Ora viva, rosa vermelha, toma bem conta do que eu nunca fiz. Ora viva, rosa vermelha, toma bem conta do que eu nunca fiz. Noite.